Ah, rapaz, começamos mais um descarrego numa pegada bem romântica, só no reguinho, aqui no reggae romântico. Pois é, rapaz, é. Esse som foi Junior Thomas and the Volcanoes. What a shame. Ah, um single recém-lançado dessa banda de Los Angeles. Eu vou te falar pra você, hein, meu. A cena de reggae de Los Angeles tá uma coisa de louco. Os caras tão de brincadeira, só tem coisa boa, pelo amor de Deus. E vamos pulando de costa, vamos pro outro lado, vamos pra Nova York, na outra costa americana, com The Frighteners. Eles mandam Nothing More To Say, uma gravação de 2016. Aliás, o disco também se chama Nothing More To Say, gravação de 2016. É engraçado, parece antiga. Eu comentava na semana passada sobre os cantores antigos regravarem seus clássicos hoje em dia. Aliás, a gente vai continuar com esse papo daqui a pouco. E também tem um movimento contrário, né? Muita banda atual, ela grava num equipamento antigo, equipamento da época, equipamento analógico, pra ter aquele som mais cru. E também isso é muito legal, acho isso muito, muito bacana, acho que também é muito válido. Na sequência, vamos de The Agrolites, claro, na pegada romântica, seguimos com Ever Want To Try, e depois Hepcat, You and I, do disco Push and Shove, discaço de 2000. E fechando o primeiro bloco, Soul Radix, aquela banda de Nashville que a gente fez um programa faz pouco tempo, acho que um mês e meio, dois meses, que lançaram um baita disco. Eles também lançaram uma pegadinha muito romântica, Perfidia. Olha, eu falando com sotaque inglês. Perfidia, música clássica do cancioneiro latino, deles cantam, claro, em inglês, baita sonsaço. Falou, meu filho, já voltamos já, falou. voltamos, rapaz. Sou o Radix, baita sonsaço, hein? Perfidia. Pois é, vamos lá no segundo bloquinho aqui do Descarrego. Jazz Jamaica, banda de Londres, cara. Eles mandam aquela música clássica do Stevie Wonder, Ma Chérie Amour. Puta que lá vida, hein? Antena 1 Feelings. Ai, ai, ai, Descarrego também às vezes bota uns negócios que eu vou te falar, viu, meu filho? Na sequência, Fu Manchu, na versão de Suzanne Couch, aquela que participa, tem participação do Agrolites. Já tocamos essa música aqui, putz, nos primórdios, dos primeiros programas. É coisa boa, tem que repetir, eu sempre falo isso, vamos, meu filho. Na sequência, a gente tem... Ah, pois é, Alton Ellis... mandando, usando como banda de apoio para os seus shows ao vivo lá em 2003, About Some Precious Oris, ou Aspo. É uma banda francesa, e se eu não me engano eu já toquei aqui, uma baita banda, só tem coisinha filezinha, e Alton Ellis usou esta banda, né? Não sei se a palavra certa é usar, contratou, sei lá, eles tocaram junto com Alton Ellis, e mandaram a versão de Breaking Up, que pra mim é um dos clássicos do Alton Ellis. E como eu disse no programa passado, essa é uma das músicas que tinha que ser regravado, né? Infelizmente, Alton Ellis nos deixou em 2008. E Breaking... Eu acho que essa música é a versão mais recente com uma tecnologia, se é o que a gente pode dizer assim, melhor que tem dela. O resto é só música extraída de vinil... ou do master de estúdio, coisa muito antiga, ou seja, músicas com o feeling dos anos 60. É um baita clássico, eu sou fã dessa música Breaking Up, e vale a pena, se liga que o som é bom. Na sequência, a gente fecha o segundo bloco de Carls Caviar, pois é, a banda suíça. Eles mandaram, em 2013, no disco chamado Volume 6, esse reggaezinho chamado No More Heartaches. Sonsaço, meu filho. Vamos, a gente já volta pro finalzinho do Descarrego. Falou, um abraço.

turn and you walk through that door. It hurt me so. Sonzinho do Alton Ellis, compridinho, hein? Breaking Up, baita sonzaço. E depois a gente fechou o bloco com Carlos Caviar. Ih, rapaz, sonzaço, hein? Pois é, o Descarrego 55 vai chegando ao seu final. Você que tá ouvindo a gente aí pela Mutante Radio, você que tá ouvindo a gente aí pelo podcast, um abração, valeu por ouvir. Muito obrigado, eu convido vocês que não conheçam ainda o nosso site, o nosso humilde site, por assim dizer, né, descarrego.com. Lá sempre tem no post do programa, tem alguma coisinha a mais, alguma coisa que tenha relação com o tema do programa, vale a pena, dá uma passadinha lá, tem um vídeo, alguma curiosidade, alguma coisa que tenha relação com o nosso tema. E hoje a gente fecha com outra versão romântica, né? Satellite Kingston mandando Liber, mas a versão em português que canta o Machado. Baita sonsaço. Eu não tenho nem o que falar desse som. Pra mim, lá pros anos de 2006, quando eles lançaram esse disco, Algo Tiene Que Passar, era uma daquelas músicas que ficavam em loop eterno no meu iPod, se é que eu tinha iPod na época, não sei, ele ficava em loop eterno no meu MP3, no meu Inamp, pronto. Pois é, valeu, fiquem aí agora com esse musicaço, Liber, pelo amor de Deus, um forte abraço, até a semana que vem, falou. No mesmo lugar.